cidade rachou, lá fora amor, como tudo mudou. A morte é certa, a vida é tão breve, meu destino é Deus quem escreve. Sofrer feliz é saber que tentei. Regressei, mas não fui, senti, mas não viajei. Alegria que os anos não trazem, teus sonhos e planos aqui jazem. Na mesa dos vivos o vinho derramo, morto fico, vivo proclama. A vida passa, o tempo é mágico, o falecimento automático. Do passado ao moderno, distante ao eterno, a rosa não resistiu ao inverno. Apanhou uma flor, escolheu o nome que quer. Venha o que vier, jogue o melhor que puder. O gigante estremece, mas não se rende, o sol brilha. O pensamento se estende, que o mundo entenda o soar do refrão. Paz de espírito ao coração, poemas escritos. O verso revela, a canção nasce e a tarde é singela. O tempo não espera, meu amor, o que passou, passou. Amanhã nasceu azul e o sol se apresentou. O tempo não espera, meu amor, o que passou, passou. Amanhã nasceu azul. Sonhado, arejo, quintal, arame farpado, cerca com pau. Janelas e portas, paredes com cal. Aqui o mal não vai me alcançar. É necessário querer reaprender a sonhar. O que passou, passou, nada é em vão. O sol celebra a nova canção. Mistérios envolvem o confuso pensar. No fim da tarde o sol vem descansar. Sonhos, a insistência em ser feliz, clamando conforto, um eterno aprendiz. Caminhos desenhados a pincel, de corpo e alma, o limite é o céu. A suave fragrância é o rastro da dor. Se eu fosse um rei, proclamava o amor. Os homens, os jedis, uma constelação da paz. A voz dos anjos, a melodia, deuses e deuses em harmonia. Um novo mundo, uma nova aurora, seguindo a linha, estrada fora. A noite chega, cheia de brilhantes. Eis a lua, entre nuvens flutuantes. Valeu sentir a vida lá fora. Vivo intensamente o agora. O que vale é estar do gosto e provar. De novo sou criança a sonhar. O pesadelo já não é duradouro, e o amor há de se estender pelos séculos vindouros. O tempo não esperar.